A quarta noite, eu chamei a banda que gravou comigo o Outono no Sudeste, que tinha gravado comigo também o Para Onde Que Eu Tava Indo, quer dizer, uma banda com a qual eu tô há 6 anos, trabalhando bastante. É uma banda impetuosa. Se eu deixar, eles devoram tudo que aparece no caminho. Eles vão achando maneiras de fazer, caras criativos. O Biel na bateria, o Biel que vocês conhecem do Terno, tá lá no Outono. O Henrique Alves no baixo. O Henrique tem um. Se vocês forem ver o currículo do Henrique, putz, o cara toca com os palhaços, toca MPB, toca jazz, música de improviso livre, toca com o Arnaldo Antunes, o cara é uma figura, né? Aí tem o Pedro Montagnana no piano, que é um cara muito virtuoso. Tonho Penhasco na guitarra, que é o cara com quem eu desenhei o primeiro rascunho do Outono, e o Amílcar Rodrigues comigo. Ele tá quase toda a temporada inteira, tá o Amílcar comigo. Essa banda do Outono. Eu considero o Outono um caso encerrado. Não vou, é um repertório que eu não vou mais mexer, eu só vou tocar nele. Então eu falei para a banda: eu quero que vocês me ajudem a reler meus outros discos e até uma coisa ou outra dos Mulheres Negras. E agora, nesse momento, não só eu quero que eles releiam músicas, que algumas estão prontas, não tem jeito, você pode querer mexer, não consegue mexer no arranjo, mas tem muita coisa mexível ainda. Eu acho que eu tô um músico diferente do que eu era 10 anos atrás. Então tem músicas ali que pedem uma pegada diferente. Agora, fora isso, como é uma banda que tá comigo há alguns anos, eu quero mexer na pegada da banda. Então, esse show podia chamar Lavoro in Corso, né? Work in Progress. É um show que eu quero começar a mexer com a banda, mexer na maneira da banda tocar. Eu quero que a banda toque menos, toque pedaços da banda fiquem quietos de vez em quando, e para testar isso, eu vou pegar o lado B do meu repertório, que seria assim, canções que eu considero muito fortes poeticamente, mas que as pessoas não ouvem tanto. Às vezes o cara, se for ver, ouvir falar de mim por aí, muito é sobre Trovoa, Um Dia Útil, Panilete, as músicas do Outono no Sudeste, mas tem músicas muito fortes que elas estão na sombra, e eu quero trazê-las um pouco para a luz. Então eu vou experimentar. Esse eu acho que é o show mais ensaio aberto de todos que eu vou fazer. Todos têm um pouco essa cara, como não são shows terminados e não são shows que eu estou fazendo direto. Um pouco são ensaios abertos, assim, tipo, como se eu estivesse pensando alto. Eu cantar um troço, ouvir e falar, pô, será que isso tá legal? Se bobear, vai ter música que eu vou fazer duas ou três vezes mexendo nelas. Não sei. A gente não sabe o que vai ser uma temporada, né? Então é isso, eu acho que é um. Isso fe... Esse show com a banda fecha a temporada, é uma banda com a qual eu quero trabalhar mais. Então é isso, esses são os quatro shows dessa temporada no centro da Terra.